Você sabe bem que eu só quero o seu bem, meu bem é seu bem também. Você sabe bem que eu só quero o seu bem, meu bem é seu bem também. E você sabe bem que eu só quero o seu bem. Você sabe bem que eu só quero o seu bem. Eu e você somos uno, não três igual Adidas, nem Parque, nem Mizuno. Eu não sou Mr. Niterói, baby, mas Mr. Gatuno. Queria te explicar, mas ainda sou aluno. Ensina, e assina esse sem vacina. Pra problemas passados, repito os mesmos erros causados. Não vejo quem me embina, vê seu número na tela do telemóvel. O que me faz ouvê-lo imóvel? E automóvel ou de camelim, não sei se atenda, arrepia meus cabelinhos. Me deixa meio assim, ligar de sopetão sem nem avisar pra mim. Como assim? Vacilo, a próxima manda um telegrama antes. Pra dar tempo de uma brama e dois calmantes. Ou nem tanto. Você sabe bem que eu só quero o seu bem, meu bem é seu bem também. Você sabe bem que eu só quero o seu bem, meu bem é seu bem também. E você sabe bem que eu só quero o seu bem. Você sabe bem que eu só quero o seu bem. Amor, faço o melhor que posso. É sério, tudo que é meu é nosso. Achando o ouro em destroço. No fim todo esse troço vai pro cemitério. Mas quero aproveitar, gastar antes de tudo acabar. O babá está dia, dia, a dia, magia. Cabia, eu ia, sabia, vivia. Beleza onde não tinha, até na natura na manca. Pode mentir melhor do que ser 100% franca. O amor que nem uma tranca, invisível ao olho nu, que nem neve em folha branca. Ei, mas amor, você sabe bem que eu só quero o seu bem, meu bem é seu